joga a mão pra cima, todo mundo. E bate na palma da mão. Palma da mão, São Paulo. Mas a linda gente. Não precisa nem se desculpar. Também falei um eu te amo sem pensar. E sabe como é? Muito tempo sem beijar, me soube. Coração quando não tá bem, vem amor onde não tem. Misturado com bebida, fica pior ainda. É só beber que a primeira boca vira amor da nossa vida. Pensei que era amor, mas era algo em comum. O corre sempre engana o coração de qualquer um. Pensei que era amor, mas era algo em comum. O corre sempre engana o coração de qualquer um. Eu e você era só algo em comum. Bora dançar, vá! Coração quando não tá bem, vem amor onde não tem. Misturado com bebida, fica pior ainda. Beber que a primeira boca vira amor da nossa vida. Solta a voz, canta junto, hey. Pensei que era amor, mas era algo em comum. O corre sempre engana o coração de qualquer um. Pensei que era amor, mas era algo em comum. O corre sempre engana o coração de qualquer um. Pensei que efeito da cachaça, hey! O coração de qualquer um. Pensei que era amor, mas era algo em comum. O corre sempre engana o coração de qualquer um. Eu e você era só algo em comum. Coisa boa!